anos e anos de exílio. Não há lugar para fazer um país melhor. Mas tem uma classe dominante ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. Infelizmente, um dia nós partimos para uma guerra civil.